algo maior pra estarmos juntos aqui na terra. Não pode ser simplesmente nascer, crescer, morrer, já era. E o que você pode fazer pra transformar isso aqui? Se o mundo te bate, não seja um covarde, tem que reagir. Ninguém tem dó de ninguém, coitado não vai ter vitória. Herói do flow tem vários, cantando da boca pra fora. Meus irmãos ainda morrendo, favela ainda chora. O sangue que escorre é da gente, mas a gente não se importa. Colocam a culpa no funk, na ausência que sentem do rap. A culpa é sempre do outro, a sua culpa esquece. Parecem marionetes, aquelas do facção. Ficam putos comigo que sou de um partido de uma eleição. Meu coração vermelho, meu coração valente, meu manifesto negro, minhas rimas contundentes. Minha guerra particular, minha luta coletiva. Espírito independente, mas o corpo necessita. Eu quero viver. Eu quero viver. Diga que hoje não pode. De janeiro a janeiro, sobrevivendo. Caminhando com saudade em busca de um tempo. A procura da felicidade que cantei. Dos sonhos compartilhados que sampliei. E quando a noite vem, minha mente me leva pro infinito. Ninguém decide meus passos, sou eu quem piso firme. Cada palavra que sai da minha boca, corações atingem. E eu fico pensando sozinho comigo, tudo tem sua hora. Me mantenho focado no objetivo, tudo bem agora. Não carrego o peso de ninguém, nem quero ocupar o trono. De onde vim eu sei, e vou ganhando. O que consagrou no passado, a história agora é escrita pra frente. Sei bem quem tem raiz, mas dou asas à minha mente. Eu quero viver. Eu quero viver.